jornal. Eu só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Só que todo mundo diz que é um absurdo, mas nossas aparências enganam. Provamos a verdade, que opostos se atraem. Sem culpa, sem maldade, sem drama. Só queremos amar. Apenas de você. Preciso apenas de você. Você sempre toda linda, arrumada, perfumada. Como foi gostar de mim? E só ando largado de boné, tênis rasgado, bem longe de um manequim. Você se amarra no livro, em jornal. Só em festa, viagem e carnaval. Nosso convívio é perfeito, é natural. O amor é capaz de explicar. Só que todo mundo, mas nossas aparências enganam. Sem culpa, sem maldade, sem drama. Amar, sem nos preocupar. Com o que vão falar. Ninguém precisa entender. Só que todo mundo, mas nossas aparências enganam. Nossas aparências enganam. Que o posto se atrai. Sem culpa, sem maldade, sem drama. Só queremos amar. Sem nos preocupar. Com quem vou falar? Mas ninguém precisa entender. Apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Preciso apenas de você. Esse é o Programe-se. Programe-se. Fiz de tudo pra ela, um beijo céu e o mar. Ela disse não dá, não rola mais. Falei tá de boa, que a vida segue mesmo assim. Tudo tem um fim, tudo tem um fim. Hoje eu choro, amanhã eu bebo. Logo, logo arrumo o lobby, rapidinho eu te esqueço. Choro, amanhã eu bebo. Logo, logo arrumo o lobby, rapidinho eu te esqueço. Logo quer saber, logo logo vai me ver. Logo logo logo, tô na balada aí. Tchau pra você, porque lá tá cheio de love. Porque lá tá cheio de love. Logo logo, um love, love, ha! Tchau pra você. João Neto e Frederico, me dá um conselho aí. É, Vitor e Diego, vamos dar tchau pra essa menina. Porque lá tá cheio de love, rapaz. Fiz de tudo pra ela, dei o céu e o mar. Ela disse não dá, não rola mais. Falei tá de boa, a vida segue mesmo assim. Tudo tem um fim, tudo tem um fim. Hoje eu choro, amanhã eu bebo. Logo, logo arrumo um love, rapidinho eu te esqueço. Choro, amanhã eu bebo. Logo, logo arrumo um love, rapidinho eu te esqueço. Logo, logo quer saber, logo, logo vai me ver. Logo, logo, logo, tô na balada aí. Tchau pra você, porque lá tá cheio de love. Porque lá tá cheio de love. Logo, logo, love, love, ha! Tchau pra você. Logo, logo quer saber, logo, logo vai me ver. Logo, logo, logo, tô na balada aí. Tchau pra você, porque lá tá cheio de love. Porque lá tá cheio de love. Logo, logo, love, love, ha! Tchau pra você. Lá tá cheio de love, então tchau pra você. Você está ouvindo Programe-se. Falei que era melhor pra nós dois, mas se eu te ver pra não pensar no depois. Faz um favor pra mim, não me procure mais, e diz que tanto faz, pra ser mais fácil, mais fácil, mais fácil, bem mais fácil te esquecer. Porque se eu te encontrar, abro meu coração. Through, I'm not a fool, don't come around no more. Turn on the light, whisper goodbye, then just walk out the door. Do as I told you to, whatever you might do, say you don't want me to. Let's make it easy, so easy, so easy. Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassumba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. O nosso programa se começou bacana e pra cima, com toda a potência aí do Charlie Brown Jr., teve Thiaguinho, Vitor e Diego com João Neto e Frederico, e fechou bacana aqui com um sorriso maroto. Daqui a pouquinho tem mais, já a gente volta, é dois palitos. Programe-se, daqui a pouco tem mais. Programe-se. De volta no seu rádio, Programe-se. Oba, estamos de volta aqui para você ligadinho em todo o Brasil na sua rádio. É o nosso Programe-se. Anotou como é que participa? Não, então vamos anotar aí, né? É, você vai mandar 4 músicas para nós através do nosso e-mail, programeassua@hotmail.com. Pode mandar também no textestudio@hotmail.com. Aliás, textestudio@bol.com.br também, não tem problema nenhum, a gente vai tocar aí a sua música, a sua sequência. Claro que você manda pessoalmente aqui pro Tex, tá bom? Pro locutor, valeu demais! E pra continuar o nosso programa, esse pra cima com muita animação e adrenalina, olha lá, e vamos lá então, a sequência gostosa aqui pra Lana Amorim, de Vade Grande, Minas Gerais. Alô, Lana! Obrigado pela tua participação, ela tá afim de ouvir uma sequência show de bola. Luan Santana, Garotas Não Merecem Chorar, também acho. Gustavo Lima, Diz Pra Mim, tem Israel Novaes, Botou Estoura. E fechando legal a sequência, tem o som bacana do Henrique Juliano, Tô Valendo Nada. Bom demais aqui na sua rádio e no nosso Super Programe-se. Participe da fanpage do Programe-se. facebook.com/Programe-se no ar. Ela é uma mulher menina.

só não tô valendo nada. Fiz como a minha carne anda fraca. Nossa, se você acaba me matando, você nem faz ideia no que eu tô imaginando. A minha carne é fraca. Assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, não tô valendo nada. Bicho. A minha carne é fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, tô valendo nada. Bicho. A minha carne é fraca. Nossa, assim você acaba me matando. Você nem faz ideia do que eu tô imaginando. Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada. Bicho. Como a minha carne anda fraca, nossa, assim você acaba me matando. Cê nem faz ideia no que eu tô imaginando. Não tô valendo nada. Henrique, Juliano e Jonete e Frederico. Esse é o Programe-se. O Programe-se. Muito bem, Lê. E aí, curtiu a sequência? Obrigadão, Lana Amorim. Um abraço pra toda a turma aí de Vargem Grande, Minas Gerais. Boa turma, se deu bem aí. Curtiu Luan Santana, Gustavo Lima, Israel Novaes, Henrique Juliano. E daqui a pouquinho tem mais. Já já a gente manda mais ver, manda mais sucesso pra você ligadinho aqui na sua rádio. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. De volta no seu rádio. Pro Programe-se. Que beleza! Tamo de volta pra você ligadinho aí em todo o Brasil, através aí da internet, através aqui da sua rádio que só toca as balas. Bom, vamos lá então, mais participação. A turminha tá esperta, tá participando aqui com a gente do nosso programa, @hotmail.com. Legal, e também no Facebook, a galera tá bombando lá. E chegando aí, mais participação, peidote de Cristiane Santos. Tá fila, gostaria de ouvir aí as músicas. Tire sua calcinha do varal com Martino e Júnior. É, que música doida aí, tem Anitta, Zen, Ivo Mozart com Dom Cezão, Anjos de Plantão. E pra fechar a sequência bacana, tem Turma do Pagode, Horário de Verão. É aqui no nosso Programe-se e na sua rádio. Você está ouvindo Programe-se. Pressão. Tira. Tira. Tira essa calcinha do varal. Tira essa calcinha do varal. Eu tô ficando louco, eu tô passando mal. Tire sua calcinha do varal. Eu tô ficando louco, eu tô passando mal. Já não sei o que fazer, estou ficando louco por você. Esse cheiro me dá prazer, que delícia. Tire sua calcinha do varal. Eu tô ficando louco, eu tô passando mal. Tire sua calcinha do varal. Eu tô ficando louco, eu tô passando mal. Pressão. Tira. Tira. Tire essa calcinha do varal, meu amor. Minha delícia. Tire essa calcinha do varal, tá todo mundo vendo, eu tô passando mal. Tire essa calcinha. calcinha do varal. Que loucura, tire sua calcinha do varal. Tá todo mundo vendo, eu tô passando mal. Já não sei o que fazer, estou ficando louco por você. Esse seu cheiro me dá prazer, que delícia. Tire sua calcinha do varal, meu amor. Tire sua calcinha do varal, minha delícia. Tire sua calcinha do varal, tá todo mundo vendo, eu tô passando mal. Tire sua calcinha do varal, que ciúme. Tire sua calcinha do varal, que loucura. Tire sua calcinha do varal, tá todo mundo vendo, eu tô passando mal. Pressão. Tira, ô danada. Quatro músicas do ouvinte, programe-se. Será que alguém me explica o sentido da vida? Me aponta uma saída ou me conta o segredo? Me ensina a crescer sem olhar pra trás e sentir medo. Eu tive sim, mas sei que não tô sozinho. Eu sinto que é você que ilumina o meu caminho. Me olhando com carinho, me leva pra casa. Segura na minha mão e me abraça. Me cobre com suas asas e me livra do mal. O futuro a Deus pertence, então nos vemos no final. À espera de um milagre, à espera de um sinal. De um beijo do anjo imortal. Onde estão

de volta no seu rádio. Programe-se. Que beleza! Estamos de volta para você, ligadinho aqui no nosso Programe-se, líder absoluta aí no horário. E para você acompanhando a gente aqui através da sua rádio, valeu demais pela audiência, valeu demais pela companhia. Deixa eu aproveitar essa última sequência e mandar um alôzão, um abração, um cheiro e um alôzão para você, claro, que está acompanhando o nosso programa, Renata Sampaio Cordeiro. Alô, Renata, abraço para você. Vou dar alô pro Júnior Coelho, da cidade de Poté, Minas Gerais. Tá ouvindo aí o nosso super programa. Se valeu, obrigado pela audiência. Também pra toda a turma que tá ligada a gente, com a gente em Berizal. A turma também do Munhoz Júnior, rapaziada lá de Santana de Paranaíba. A Tatiane Luiza e Rose dos Artesanatos de Itabaí, Rio Grande do Sul. E também, claro, chama andar. Não posso esquecer, mandar um alô pra toda a rapaziada que pluga com a gente em Jequié, Brumado e Vitória da Conquista. Também mandar um super alô pra galera que tá plugado com a gente e curtindo, meu querido amigo Douglas Thiago. Alô, Douglas, grande Douglas, que acompanha o nosso programa diariamente. Valeu pela audiência, Suane Cardoso, da Itabaí Loterias. Abração pra vocês acompanhando aí. Vamos curtir música? Essa sequência exclusiva aí pra vocês que estão plugados e curtindo nosso som. Tá chegando o CPM 22 Perdas, Ricardo e João Fernando, Bela Perdida. Tem Biquíni Cavadão, Roda Gigante e fechando a sequência, Zé Ricardo e Thiago. Tô ruim aqui no nosso programa, esse na sua rádio. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com 4 músicas para o e-mail programeassuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Absorver as perdas que a vida nos impõe, as perdas que às vezes nos derrubam e não há tempo pra depois. Fico sempre de cabeça erguida, encontro forças dentro de mim. E agora resto aquelas velhas fotos, o tempo que passou. Já sei, não é a primeira vez. Cansei de perguntar por quê. Só que me deixa puto é não ter tido tempo pra dizer tudo pra você. Melhor deixar rolar, nada como um dia após o outro. Continuar viver, tenho que me levantar de novo e acreditar que as melhores. Mais feliz é ter certeza que você está bem. Sinto você. Melhor deixar rolar, nada como um dia após o outro. Continuar viver, temos que nos encontrar de novo e acreditar que as melhores virão. E acreditar, melhor deixar rolar, nada como um dia após o outro. Continuar viver, e quando o sol nascer, temos que recomeçar de novo e acreditar que as melhores virão. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que

todos os detalhes para te sussurrar. E o programe-se. Todos os dias fazendo companhia aqui no nosso programaço. E para quem tiver a fim de participar, entre em contato aqui com a gente através do site aqui da sua rádio. Deixa o seu recado, deixa o seu alô, enfim, deixa o seu beijo. É, entra aqui no site, anote direitinho aí os nossos telefones. Pode participar também através dos telefones, através do e-mail aqui do Tex, ó. texstudio@hotmail.com. Se preferir, texstudio@ball.com.br. Lembrando que estúdio só com ezinho, tá bom? E, aliás, tira o ezinho, Tira o Ezinho, deixa só o S. Estúdio. Tex, não tem aquele Tex lá do Bang Bang? É, tanto aquele nome lá. Tex, T de Tatu, E de Escola e X de Xuxa. Beleza? Gente, abraço, beijo, aperto de mão e o programa se continua amanhã, se Deus quiser. Abração e tchau, tchau. Fui, gente. Você ouviu pela sua rádio, programe-se.